vivemos e acreditamos, ainda que no horizonte o mundo se acaba, que ali há uma quebra onde se há de cair. Sociedade hipócrita, que absolve quem ejacula na cara alheia, que permite se esfregar onde não se é convidado, que não vê nada demais em tirar para fora o pênis não autorizado. E quando dois iguais estão a se amar, se vê agredida. Pune, enjaula, retrocede, tratamento de choque, remédios. Irá para o inferno este que não passou pelo tribunal dos homens. Mas o outro, julgado foi, solto está. Aonde iremos parar? Que sociedade queremos ter? O que se esperar de uma civilização que mata em nome do amor? Jana Souza, Sociedade Doente.